221 na linha e decola, pistão no zero. Vento no 40 graus, 089. A linha decola, 10, 5221. Martinete Romeu, prossiga. Curva direita, perfil da saída da Euleda, pós-Leda, voa direto, posição, corrigindo aqui, voa direto da Euleda, Hildes, onde intercepta o Zulu 44, 5452 no transponder, 10935 ao controle, TAN 3859. Autorizado Curitiba no 380, decola da pista 10, curva direita da Euleda, Hildes, após segue na Brasil 44. 5452 no transponder e 935 o controle, TAN 3859. Correto, pátio 3, é após quando pronto para acionamento posto, TAN 3859. Passará. Puxa, pega acionamento, posição 4, web 5891. 2110. Temos um Embraer do Azul que está sinalizando o push e logo logo vai iniciar o táxi, a sua cauda. Aguarde. Aguarde. Solo azul 4299, pronto para táxi 97 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, autônomo na Ribeirão Preto. Sai, sai. Exatamente, porque o senhor vai prosseguir para Jacuípe. No regresso, eu vou lançar no livro de ocorrência, o senhor não vai decolar enquanto não tiver resolvido esse problema. É terminantemente proibido na classificação nosso espaço aéreo, vá sem transponder, ok? Eu sei, nós já conversamos aí, dizem que vocês têm um tal de filtro de linha aí. Quando ele é acionado, a aeronave abaixa de 1000 pés, não pega. Quando aciona em Salvador, não está acionado nada aí, não? Zero, meu filtro. Qualquer aeronave, qualquer plot que decolar, a gente pega aqui. Acabei de olhar o meu filtro, eu recebo o seu plot primário. Eu recebo o seu deslocamento, comprou a Noroeste, agora afastado 10 milhas, Nordeste, Noroeste de Salvador. O que eu não recebo é o seu transponder. Sua aeronave não está transmitindo as informações para a gente aqui. Ok, senhor. Martinete Romeu passou através do parque de Ituaçu. Jet Romeu, torre, 1186, bom pouso. 1186, graças, senhor. Agradecendo a colaboração. Bom pouso. Flight do November, decola da 7, a sua escuta. Exulo November, mantenha as condições visuais, sobe nível 085 na Prod. Controle 5522, transfere. Seguro, Exulo November. Martinete Romeu, a retaguarda do Gol final 90 cruza e reporta final para baixo. Na retaguarda do Gol, na final da 90, está autorizado o cruzamento da final e reportará no solo controlado da Bata Romeu. 221 no bom dia, contato no radar na decolagem, sobe 200, saída Arbor. Muito bom dia, para 200, saída Arbor, 5221. Autorizado, flashback, acionamento, 359. Bem aqui, Oscar, eu sou estimado de voo, Jacuípe. Sou Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Mas que lá decolou de grupo do Lucia, você vai com croa de Costa Azul, mantendo 500 pés com 3 a bordo, código alocado é o 0133, Romeu Oscar Bravo. Direto para o local de pouso, Romeu Oscar Bravo, reporte à distância. Bravo. Assistir a saída da Euleda após Leda Hildes, onde intercepta é por isso que 50. 5470 no transponder, o controle 10935, bom voo. Só confirmando, da Euleda após Hildes, Eco Uniforme Delta Eco Serra. Autorizado 360, chamamento de Lula para Guarulhos, via Upper Wings 50, saída da Euleda Hildes. A decolagem da 10, curva direita, transponde 54370, controle 11935, acionamento 311. 28, solo 31, solo 91. 219, né? Confirme. Acionamento push. Solo, bom dia, 1888, livrou 10. Gol no 888, táxi via Alfa, é Portenza, táxi 6, Juliette. Alfa, reporta Juliette. 4299, a linha aí decola, pistão 0, vento no 50 graus, 069. Decolagem da 0, 4299. Martins Leste Romeu, tá na final da bata. Ciente, Martins Leste Romeu, reporta no solo, vento no 50 graus, 069. Reporta lá no solo controlado da bata, Romeu. Boca. Guardião 02. Guardião 02, controle e prossiga. Recolou aqui do Hospital General do Estado, no centro da cidade, no centro de pé, está vindo para o local do acidente, a Nolcia. Direto para o local, atenta um helicóptero cruzando sentido oposto, 700 pés. Está na sua posição de 12 horas, 3 milhas e meia, ok? Estou ciente, estou visual e estou com... Matilete Romeu Torres. Prossiga. De Ondina para o hospital do subúrbio com 5 a bordo. Está mantendo 500 pés o Guardião 07. Direto para o local de pouso, reporte avistado, Guardião 07. Portará visual 7. Seu Juliette, portão previsto é o 03. Aguarde antes, ataque seu Juliette. Vai aguardar na antes da Juliette, liberar o 3. Vai 7758 no ONU, 144 a bordo, 327, alterna Confins. Confins, só não comprei o resto, poderia repetir, por gentileza? 144 a bordo, 327, autonomia. Afirmativo, via Índia no ponto de espera, chamatou 608, meia dúzia, altímetro no 0558 no ONU da web. Índia 18658 no ONU. 1935 azul. Controle o azul 4299. Azul 4299, bom dia, contato radar na decolagem, só 360, saída da EL. Subindo para o 360, possibilidade de aprovar da EL? Autoridade. Aprovar da EL 4299. Salvador, bom dia, web 589, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. 589, alinha e decola, pistão 10, vento 160 graus, 039. Alinha e decola 10, web 589. 3859, com 81 a bordo, autonomia 4 horas e 26, alterna Campinas, solicito o taxi. 3859. Ciente, está observando o Bang da Gua ingressando via Juliette para no pátio? Afirmativo. Dá passagem ao Bang da Gua, pode prosseguir em frente via Índia no ponto de espera chama Torre 108612. O altímetro no 015, TAM 3859. Ok, após o ingresso do Bang da Gua, segue o ponto de espera e chama 286, TAM 3859. Zulu November, quando possível ser chamado de pouso? Mike Eco Delta, manda a intenção? Controle, Guardião 07, visual com o Hospital do Subúrbio. Frequência livre, Guardião 07, bom pouso até o regresso. Obrigado, até. Controle, o Zulu November, chama destino 1340. Controle, copiado, no 340, é transporte enfermo, confirma, Zulu November? Negativo, treinamento de piloto. Uma dúzia a bordo, pátio 4, praticamente a Itaxiama 2, 108, meia dúzia. Próxima pra posto. A marca Delta chama táxi. 5811, decolou 37, controle 119, decimal 35. Será 35, boa, 5811. Controle Salvador, bom dia, WebChat 5811, lançou escuta. Controle Salvador, Guardião 02, falecida frequência livre, vou fazer uma pergunta. Frequência livre, Guardião 02. 02. Web 5811, contato, radar decolagem, suba 360, saída da EL. 360, 5811. É, confirma, a saída é Arbor. Confere. Pode curvar à direita, voar na proa de Alefa. Direto Arbor, 5811. Direto Arbor, 5811. Ok, assault on board is 102. 02, Roger, text approved via Maniprom, taxiway India. When you're ready on the road point, contact 118.6, ultimate 7-1015. 1015, Apron to India and contact tower when ready, American 9 or 8, sir. Total 991. Está funcionando o plano de voo no exato momento, o total 991. Positivo, nós informamos que o plano de voo foi recebido pelo sargento Sandra. Afirmativo, em qual sala LS? LS de Salvador. Rota autorizada? Não tem Sandra aqui não. Zulu 2, 1 até 13. Ah, copiação, muito grato, 589. Zulu 3, 2, 2, 1, 3. 89, necessário manter a proa 255, aproximadamente 35 milhas devido à formação. Está livre de desvio, 589. 1, 1. Doutor, você está tentando uma desvio à esquerda. Confirme, é o trip 5221 ou não? Afirmo, repetindo de à esquerda da rota. Qual a proa e quantas milhas? 5221. Por mais 25 milhas, 220. Ok, ciente. Prossegue na subida até o nível 200, me escuta ainda o 5221. 221. Salvador, gol 1982, descida, tá passando o nível 190. 982, bom dia. Sua identificação, desça 2.000 pés via chegada Mário, ajuste 1015. Desce 2.000 via chegada Mário, 1982, gol. Olympus 04 ou 03? Olympus. Ato radar para 380, saída da EL. Saída da EL 380, 3859. 1121, decimal 9 para cópia, ok? Motivo. Azul 4299, chame Recife, 1251, alterna 1-3-3-25, bom voo. 1251, 1-3-3-25, azul. Segundo Delta, táxi autorizado, repórter Tangueira Tower, American 980 is ready for departure on 10. American 980, clear to line up and take off, runway 10, wind 150 degrees 05 knots. Roger, cleared for takeoff on runway 10, American 980. Chame centro. Corrijo. Seu Ernesto, me escuta, aguarde transferência. A sua, aguarde nós. E aqui, Oscar, Oscar, prossiga. Frequência livre, e aqui, Oscar, Oscar. Prossiga. Estamos agora na pose de conquista, confia livre da restrição. Livre da restrição, SOP 200, trip 5221. Autorizado, reautorizado 200, 5221. Controle Salvador, bom dia, 3602. 3602, bom dia, senhor, identificação. Desça o nível de voo 050. Da presente proa da posição Mari. 050, da presente Mari, da 3602. Controle Web 7589. Web 589, chame Recife, 1288, alterna 12545, bom voo. 1288-2545, fez procedimentos e retorna para o Salvador via mar, aguardando coordenação do APP Maceió. 5466 no transponder e o controle em 1 no 9 decimal 35, Olimpo 03. Foi 03, autorizado, nível 150, decolagem pista 10, curva esquerda, saída pouca, transição Jambo, realiza dois procedimentos em Aracaju, 13 Maceió, aciona 5466. Controle Salvador 11935. Correto, parte militar, reporte quando pronto, está pronto para o posicionamento? Tira motivo. Reporte quando pronto para o táxi, o Olympus. Reportará pronto para o táxi, o Olympus 03. O total 991 no é o solo voltando? Na escuro, total. Ok, só para informação, já consegui identificar onde foi o problema, ok? Já foi solicitada a Saliese para que retransmitisse seu plano de voo para o centro Recife. Aguardando apenas o recebimento dele agora para fazer a sua autorização. E o estimado de demora, Dudu? Eu pedi para ele agilizar, creio que no máximo em 5 minutos já deve estar saindo. Ok, obrigado. Solo, chame a 6319 no portão. Meia dúzia autorizada, é por táxi 6319, Xené. Para táxi 6319. Ok, 02, chame Torre. 118-612 é bom pouso. 118-612, é guardião 02, obrigado. Departure American 980, route of 2.8 for level 390. Good morning, sir. Radar counter on takeoff, climbing maintain flight level 390. Book a departure, American 980. Book a departure, level 390, and could you pass on the request? Our requested altitude is 310. Roger. Climbing initially 310 and stand by for final coordination, okay? Okay. Climb now 310, American 980. São 3859 Recife, 1251, alterno no 3325. 251-3355, tá? 3259, bom dia. American 980, clear, flight level 310. Thank you, sir, 310. Quando livre de formação, voa na proa de Tuna, ok? Descendo a 2000 com 1015 no ajuste. Proa de Tuna, 2015, 982. Decolagem 10, primeira curva esquerda, PC da saída Momo, transição Frotti. Em Froti, voa direto Paulo Afonso, após direto Fortaleza, conforme o plano. 55 no 2 no transponder, 10935 é o controle. Total 99 no 1. Consigo transponder 5535? 5512. 55 no 2 e o controle em 1 no 9 decimal 35. Aqui, o Fortaleza 390, primeira curva esquerda, vamos por aqui. Depois direto para Afonso e depois direto Fortaleza. 5592 transponder, 1935, outro controle de saída. Está pronto para o chipé do estacionamento. E o transponder 5512, copiou? Copiou, 5592. Afirmativo, faz 3 e já se encontra pronto. Está pronto para o chipé do estacionamento. Reporte segundo ponto para acionamento push. Corre, né? Reporte segundo ponto para o táxi. Reportar para o táxi, total. Início, vai iniciar. Delta decolou 48, controle 1, 9, 9, decimal 35. 1935, Eco Delta. 5 antena no Galeão. Estimativo, POB 119. 159. Eu não copiei, tá saindo com um chiado. É, desculpe, 159. 159? Afirmativo, 159, 159, melhorou agora? Agora sim, 63 no 1, táxi via Pátio Índia no ponto de espera chama Toy, 186, altímetro 1015. Pátio Índia no ponto de espera 186, obrigado, bom dia. Controle, 3602. Está 3602, prossiga. Senhor, vamos necessitar agora de desvio esquerda para 045 por 10 milhas, depois retornar na proa de maré e após maré manter na proa de inbound para evitar formações. Ok, está livre de desvios, após voa direto Duna, o 3602. Está autorizado até 2000 pés com 1015 no ajuste. 2000, 1015, livre de desvios, depois Duna, fazer. Provavelmente manteremos a mesma proa do após o bloqueio de maré, senhor, e depois Duna. Gente. American Airlines 980, call now all receive center frequencies 126.85, if unable 133.65, good day, sir. 12685, American 980, good day. Exolo November. Exolo November, serviço radar encerrado, 58 milhas, sudoeste de Salvador. Chama o controle Ilhéus 1201, bom voo. Pontinho, Oxané 63, o Uno Uno, ponto de espera da 1 a 0, pronto. Uno Uno, decolagem autorizada, 1 a 0, vento 1, 70 graus, 089. Livre, alinhar e decolar, confirma? Afirmativa. Em frente, última direita, Índia, no ponto de espera chama 286, 1015 no altímetro total. Bom voo. Interceptor 1982. Complete LS X-Ray com a torre. 1186, bom pouso, gol 1982. 1186, onde? Controle 3602, está aproando, nada presente. Cliente descendo a 2000, está autorizado a sinal do LS X-Ray para a pista 10. Reporte localizador 3602. Controle estabilizado, está 3602, obrigado. 1982. 1982, continue aproximação e informarei a pista livre. 82. Pode confirmar se está no visual, gol 92. Afirmativo. 050, de lá chegada a maré. Mantém pro de maré. Identificou no percurso da maré, 6250, vai necessitar de uns desvios à frente, mais à frente. Tente, reposto para os desvios. Autorizado 110, vento no 70 graus, 099, checa 3. 3, pode estar. Confirme o POB a bordo. 0, vento no 70 graus, 099, checa 3. Tá, baixo travado, limpo. 6311, decolou 54, controle 1, 1935. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Oceanete 3 do 9, decolou, vai levando 1500, voa aí. 3 do 9, bom dia, contato radar na decolagem. 360, saída da EL, autorizado direto, Leda da presente. Leda da presente, 363 do 9. Total 9911, tem visual com bag da Gol na final 1-0? Motivo. Após o tráfego, a linha mantém pista 1-0, só 9911. Após o tráfego final ali, mantém 1-0, total 991. Salvador Olimpo 03 para cruzamento. Paciente do Olimpo 03, mantenha a posição, aguarda cruzamento.